Abra comigo, irmão, a sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4. Hoje é dia 5 de setembro de 2007 e nós estamos nessa semana celebrando 3 anos de vida do projeto como igreja, como uma família que o Senhor tem edificado nesse lugar. E eu quero compartilhar nesses dias alguns testemunhos que fazem parte da nossa história e que muito mais do que apenas uma lembrança são alicerces sólidos da nossa vida como igreja, da nossa caminhada. E eu quero lembrar a você que nós temos estudado continuamente que não é lá a igreja que está fazendo 3 anos, somos nós que estamos celebrando 3 anos de vida juntos. A igreja não é lá, a organização lá que faz 3 anos, a igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos celebrando que há 3 anos atrás o Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas juntos e temos sido edificados pelo Senhor. Em Zacarias, capítulo 4, nós lemos assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: o que vês? Respondi: olho e vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isso? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, Senhor meu. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Declare comigo, irmãos, juntos: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O verso 7 continua dizendo: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações, graça, graça a ela. Veio de novo a mim a palavra do Senhor: as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são estas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei: o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Amém, Senhor. Irmãos, eu, como disse, quero compartilhar alguns testemunhos, não apenas parte importante da nossa história, mas fundamentos da nossa vida como igreja. No dia 22 de março de 2003, eu estava na casa de uns amigos na cidade de Worcester, que fica no estado de Massachusetts, perto de Boston. Eu estava naquela região, estava ministrando em algumas igrejas, e nesse dia eu fiquei sozinho na casa desses irmãos, o Marcos e a Nájila. Eles foram trabalhar, as crianças foram para a escola, e eu ia passar o dia naquele lugar, porque eu tinha separado o dia para orar, jejuar, e Deus havia providenciado um lugar maravilhoso no meio de uma florestazinha gostosa, um restinho de neve ainda lá fora, e um piano Yamaha de cauda novinho. Imagina o que é isso, irmão. sem ninguém para me perguntar alguma coisa, me chamar para alguma coisa, e eu passei o dia naquela casa. Na verdade, isso fazia parte de alguns dias que eu já estava ali, mas esse dia se tornou especial, porque no meio de um tempo de adoração, de louvor ao Senhor, o Espírito do Senhor me tomou de uma forma tremenda e me mandou abrir nesse texto. E eu li esse texto assentado lá no chão, e o Senhor me disse: eu te chamo como Zorobabel. E eu não entendi aquilo, e fui ler e fui estudar. Senhor, mas que tem a ver Zorobabel? E algumas coisas que eu quero destacar para os irmãos. Zorobabel foi um líder dos judeus que Deus chamou para conduzir o povo, junto com outros chefes de família, de volta a Jerusalém. A nação toda estava cativa na Babilônia, e o Senhor queria resgatar o povo, trazê-los de volta à cidade da adoração, ao lugar do louvor, de culto, à vida, à alegria de retornarem para o lar, para suas casas, reconstruírem, viverem aquilo que era o projeto de Deus. E Deus usou a vida de Zorobabel para conduzir o povo desta forma. E o Senhor falou comigo: eu quero usar a sua vida para uma obra específica de conduzir um pequeno povo de volta a uma vida com o Senhor. E naquele dia eu anotei nesta Bíblia, e o Senhor me deu algumas instruções claras. Uma delas foi: daqui a um ano você estará de volta nesse lugar para celebrar um culto a mim nesse lugar. E entre outras coisas que o Senhor havia ministrado ao meu coração naquele dia, essa se tornou uma marca e uma prova de que aquilo tudo era realmente o Senhor falando. E quando foi chegando perto de um ano, a data de 22 de março de 2004, eu não tinha condições de ir para os Estados Unidos, eu não tinha ninguém que havia me convidado para ir lá, e eu disse ao Senhor: se o Senhor disse tudo aquilo, se o Senhor fez tudo aquilo, se o Senhor vai confirmar que é teu tudo aquilo, eu vou estar lá no dia 22 de março. E então, quando faltavam poucos dias, um irmão me ligou e disse: você pode estar aqui na semana do dia 13 de março? Eu falei assim: posso. Então, eu estou te mandando a passagem. Você quer ir a algum lugar mais? E ele estava me levando para a Califórnia, e eu tinha que ir para Boston. E ele disse: eu preciso estar em Boston na semana seguinte. Então, irmão, estou comprando a passagem. E o irmão Fernando Carvalho, pastor querido lá na cidade de São Francisco, na Califórnia, foi um instrumento de Deus. Para assim, de repente, na última hora, geralmente eles programam alguma conferência como esta com muita antecedência. Já fui ministrar lá algumas vezes com meses de antecedência, e faltando poucos dias, ele pediu para eu estar lá. Era o Senhor se movendo. E nos dias da promessa do Senhor, eu estava em Boston, em Worcester, ministrando ao Senhor e celebrando ao Senhor. O que eu não sabia era a dimensão do que Deus estava ministrando, do que Deus estava gerando ali. Isso no dia 22 de março de 2003. O Senhor fala comigo. Quando foi dia 28 de novembro de 2003... o Senhor nos colocou com o programa na televisão. Eu estava orando ao Senhor no monte, lá no Buritis, uma caixa d'água lá no mais alto do monte lá, e eu estava orando, e eu estava num tempo de muita batalha, muita luta, minha saúde, as viagens, o ministério, um cansaço muito grande, embora estávamos vivendo um tempo de muitas alegrias e muitas vitórias. E eu olhei para a cidade de Belo Horizonte, lá do alto, e falei assim: Senhor, tem anos que eu viajo e viajo e viajo, e eu não tenho tempo para estar na minha cidade. Eu não tenho tempo para estar com os meus amigos na minha cidade. Quando eu estou aqui, a gente busca aproveitar o máximo, mas e eu não tenho trabalhado para o Senhor na minha cidade como gostaria de trabalhar. Eu orei ao Senhor: Senhor, me planta nessa cidade, me permita servir ao Senhor intensamente nessa cidade. Se eu trabalhar nesta cidade o resto da minha vida, eu ainda vou fazer quase nada, praticamente nada, do que pode ser feito para o teu reino nessa cidade. Estou cansado de tantos anos de viagem. Senhor, abre uma porta. E naquela manhã, o Espírito do Senhor falou comigo: então vá ao pastor Márcio Valadão. Ele já havia me chamado algumas vezes, nós já tínhamos marcado algumas vezes para nos reunirmos e tratarmos de alguma coisa sobre a televisão, e naquele dia o Senhor disse: vá. Todas as outras vezes que eu pensei que nós marcamos, nunca deu certo. Naquele dia eu cheguei na televisão, pastor Márcio está aí? Está. Ele me recebeu, fomos para uma sala, sentamos e começamos a conversar, e eu falei assim: pastor, Deus me mandou vir aqui. Já temos conversado tantas vezes sobre o programa na televisão, e Deus me mandou vir aqui para começar o programa. E ele falou assim: então é agora, filho. Fomos na sala da diretora, fomos na sala do diretor, do presidente da TV, e ali acertamos. Era início de novembro, quando foi dia 28 de novembro de 2003, nós começamos o programa na televisão. O programa durou 3 anos, o tempo que o Senhor quis que estivéssemos ali. Passado alguns meses do programa, o Espírito do Senhor me disse claramente: comece uma reunião no centro da cidade, toda terça-feira ou toda quarta-feira. Tínhamos todas as semanas o auditório da Associação Médica na quarta-feira livre. E nós alugamos aquele auditório. E eu simplesmente chamava os telespectadores. E nós tínhamos ali um auditório, estava sempre lotado de pessoas. E a cada semana era 12, 15 conversões. João Ovidio está aqui, ele frequentava lá. Francisco, Luciene, irmã Conceição, Paulo, Isabel, Wesley, Daniela, Mônica, Ximenes está ali, Márcio, Leda, Meire, Esther, louvado seja o Senhor. E nós não tínhamos nenhum outro propósito senão pregar o Evangelho. Naquele tempo eu ainda viajava continuamente, eu só conseguia estar terça e quarta em Belo Horizonte. E viajava intensamente. Quando, em setembro, o maligno tentou vir sobre nós de uma forma muito violenta. Levantou um dardo diabólico tão violento sobre a nossa vida. Eu estava numa quarta-feira no centro de um auditório enorme que tem aqui no prédio da Séculos, onde era o Central Shopping, e o auditório enorme, vazio. E falei assim: Deus, esse lugar é o melhor lugar. No centro da cidade tem espaço. Nós precisávamos sair da Associação Médica e o Senhor tinha dado uma palavra: a cada semana, esses que se convertem não podem simplesmente voltar para casa, eles precisam ser pastoreados. E numa das viagens, eu voltando de Salvador com o irmão Cláudio Camp, pastor da Igreja Batista Príncipe da Paz, ele disse assim: Sóstenes, Deus vai te dar um grupo de irmãos, um grupo de pessoas, para que você esteja mais quieto em Belo Horizonte e tenha tempo para cuidar destas vidas e para ouvir o Senhor e para compor músicas e para ministrar. E ele insistia naquilo e ele falava, e eu olhava para ele assim: não tem chance disso acontecer, eu viajo muito, eu viajo o tempo todo, isso aí não tem, olha, já está tudo muito consolidado, é assim mesmo. E eu não disse isso a ele, mas eu pensava comigo. E quando foi em setembro, o Senhor falou claramente: filho, faça isso, cuide destas vidas que estão se convertendo, das quais muitos estão aqui. E naquele dia, uma quarta-feira, era por volta de meio-dia, eu estava no centro daquele auditório, o telefone tocou e foi um dardo do diabo, uma seta maligna, algo tão violento e, ao mesmo tempo, uma permissão tão maravilhosa de Deus. E eu respondi àquela pessoa aquilo que precisava ser respondido. Eu disse: eu não posso, eu viajo amanhã, quinta-feira à noite, para os Estados Unidos. E quando eu retornar, nós podemos conversar sobre isso. E eu embarquei e fui para os Estados Unidos. E pela primeira vez, depois de muitos anos, entrando e saindo do país sem nenhum problema, a polícia, a aduaneira, a fronteira, lá em Chicago, acho que em Chicago, ou Atlanta, me mandou ir para uma salinha e durante uma hora foi um interrogatório violento, violento, me tratando como um bandido e me acusando, uma mulher grandona, branquela, esquisita, brava, bem máscula, uma coisa assim, e me afrontando, me xingando. Em todo o tempo o Espírito Santo falava comigo: fique quieto. Ela está preparada para te provocar até você reagir e ela simplesmente te deportar. Fique quieto. E eu respondia tudo que ela perguntava de novo, pela enésima vez, e respondia, e ela gritava, e ela se enervava, e mandava sentar de novo, e mandava chamar de novo. Quando deu uma hora, eu falei: Senhor, eu estou há uma hora aqui nessa sala, debaixo dessa pressão, Senhor, se o Senhor não quer que eu entre nessa nação, eu vim aqui para cumprir uma obra do teu ministério. Se o Senhor não quer, eu volto. Mas se é o diabo que quer me perturbar, então o Senhor entra em ação. A mulher veio de novo e chamou e falou mais de novo e me chamou de mentiroso e me chamou de um monte de coisa. E aí o Espírito do Senhor falou comigo: agora ore. Eu olhei nos olhos daquela americana e eu falei assim: na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem eu sirvo, eu te amarro agora. E eu continuei falando em português e a mulher se agitou, pegou meu passaporte, pegou os carimbos, pegou os papéis e saiu batendo um carimbo nervosa e disse: go, go, go, go ahead. Vai, pode ir, vai embora, pode ir. Eu fui embora, peguei minha bagagem, fiz o check-in de novo, porque eu ainda ia para New Jersey. E entrei no avião e falei assim: Deus, o que é isso? Por que isso aconteceu? Que coisa esquisita, que opressão. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu no mundo espiritual. E aí o Senhor começou a me dar discernimento. Eu disse: filho, eu permiti para você compreender algo. Você está num dos momentos mais estratégicos da sua vida. E o diabo fez de tudo para tentar te atacar e te mandar de volta para o Brasil sem crédito, menosprezado, oprimido, acusado. Porque se eu voltasse deportado para o Brasil, mesmo que sem justa causa, aquele dardo que o diabo pôs sobre mim na quarta-feira, as pessoas diriam: viu? Viu que Deus não está com você? Viu que a maldição está sobre você? Até foi deportado. Eu falei: Deus, se isso acontecesse, ia ser uma coisa terrível. E o Senhor falou assim: não, mas você está nas minhas mãos. E eu permiti que isso acontecesse, para que você soubesse que há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual terrível contra você, porque você vai iniciar a caminhada com aqueles discípulos como uma igreja local. E eu quero que você saiba que nessa batalha espiritual eu estou adiante de vocês. Terminei o voo, desci, saí com a minha bagagem do outro lado e entrei num carro onde estavam dois amigos maravilhosos, Moisés Malafaia e Asaf Borba. Naquela tarde nós fomos para a casa do Moisés. Eu e o Asaf deitamos numa cama, uma cama enorme de casal, e começamos a conversar. E eu fui contando tudo isso para ele. E naquele dia, dia 3 de setembro de 2004, uma sexta-feira, o Senhor selou uma aliança com Asaf, e eu disse a ele: Asaf, impõe as suas mãos e ora. E naquele dia se completou uma caminhada de alguns anos, desde 1995. E Deus selou naquela tarde, ele como pastor sobre a minha vida e pastor sobre a vida da Dani. E ele disse assim: Sóstenes, o diabo achou que você estava sem cobertura, sem proteção. E Deus permitiu isso para mostrar a sua glória, o seu poder. E a partir de hoje, você está debaixo de cobertura pastoral. Foi algo maravilhoso, irmãos. Foi algo tremendo. Ministrei o final de semana com aquele irmão. Hoje, Moisés Malafaia já não está entre nós. Ele faleceu agora em julho. Servo do Senhor, um irmão queridíssimo. Retornei de New Jersey. E na semana seguinte começamos a nos reunir como igreja, cuidando das vidas. Isso faz 3 anos. 3 anos, irmãos. Tudo o que o Senhor diz, todo o chamado do Senhor, se cumpre fielmente, segundo seu propósito. E todas essas coisas não são apenas história, relato. São fundamentos da nossa caminhada. É algo sólido, é algo estruturado, é algo consolidado. Não é qualquer coisa, é a obra do Senhor. É a obra do Senhor. E nesses 3 anos o Senhor tem nos sustentado tremendamente. Nunca nos faltou nada para cumprirmos o chamado do Senhor nesse lugar. Nunca. E o nosso maior referencial de bênção são vidas que se converteram ao Senhor Jesus, foram batizadas, estão firmes, vidas que estavam longe do caminho do Senhor e voltaram para o Senhor Jesus e estão caminhando na presença do Senhor. Leia comigo Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, Zorobabel é um personagem, é uma figura, é uma palavra profética sobre a nossa vida. A partir do verso 8, nós lemos assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que vieram do exílio a Jerusalém, iniciaram a obra e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem a obra da casa do Senhor. Levantaram-se Jesuá com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como também os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, todos levitas, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado quando louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias mais idosos que tinham visto a primeira casa choraram em altas vozes quando viram o fundamento desta casa sendo lançado. Mas muitos levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo bradava em alta voz e o som se ouviu de muito longe. Leia comigo ainda um pouquinho à frente, Neemias, capítulo 12, verso 47. Pelo que todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, separava também as porções destinadas aos levitas, e os levitas separavam as porções destinadas aos filhos de Arão. A obra do Senhor, ela é sempre a mesma, E se podemos estabelecer uma palavra que defina a obra do Senhor, a palavra é restauração. E o Senhor tem nos levado, nesses 3 anos, a experimentarmos a restauração de muitas vidas. Nós estudamos pela palavra do Senhor que Jerusalém não é apenas uma cidade. Há um lugar geográfico, físico, nessa terra, que é Jerusalém, aonde muitos acontecimentos, e os principais acontecimentos, virão a ocorrer daqui a um tempo. Mas Jerusalém não é só uma cidade física, é um lugar do trono de Deus, e cada um dos seus filhos se tornam uma cidade, e a cidade chamada Jerusalém, lugar da adoração. Portanto, o que Deus tem para nós não é a restauração de uma ideia, de uma filosofia, não é a restauração de um padrão de igreja, não é a restauração de uma obra assim que destaca de outras. Não, irmão. O único chamado que Deus tem para nós é a restauração de vidas. E se nós estudarmos toda a história de Esdras e Neemias, nós vamos ver tantas coisas similares a hoje. Tanta oposição, tanta gente se opondo à obra do Senhor, tanta mistura, tanta gente despeitada. Como a gente vê hoje, tanto dardo do maligno, tanta mensagenzinha do diabo. Irmão, se nós fôssemos novatos, se nós fôssemos ingênuos, se nós fôssemos assim, na força do nosso braço, nós já teríamos sucumbido. Mas nós sabemos o que Deus tem, o que Deus nos chamou para fazer, e nós já sabemos pela palavra que é assim: Satanás, nós já sabemos como você age, portanto, você está amarrado e debaixo dos nossos pés. E a palavra do Senhor diz que assim, Zorobabel, como Deus te usou para lançar os fundamentos, Deus te usará para ver a obra acabada. Significa que tudo para o qual Deus me chamou, Deus chamou você, Deus vai cumprir. Outros vão continuar inúmeras outras etapas da obra do Senhor, mas tudo que Deus tem chamado a mim e a você para fazer, vai se cumprir, irmão. E um dos detalhes mais impressionantes que Deus falou comigo lá naquele dia em Uster, dia 22 de março de 2003, em que eu nem sabia que aquela palavra dizia respeito à igreja. Uma das coisas que Deus marcou a minha vida naquele dia, falou assim: Sóstenes, não é só você. Era Zorobabel com muitos chefes de família. E agora nós lemos aqui com os cantores, com os levitas, com os porteiros, com os sacerdotes, com os filhos, com as famílias. Então é tua missão também. Você é um Zorobabel de Deus lá na sua família. Ver Deus restaurando vidas, restaurando corações, restaurando casamentos, restaurando famílias. Você é um Zorobabel. Você e eu somos Zorobabéis de Deus nessa terra, restaurando do cativeiro, das amarras do diabo na mente, na alma, nas angústias da vida, retirando, resgatando o povo desse lugar e levando de volta a um lugar de culto e adoração a Deus. Este é um fundamento bíblico, profético da nossa caminhada nesses 3 anos, irmãos. Como Deus faz tudo perfeito. Um dos meus questionamentos era o seguinte: meu Deus, por que que o Moisés está me chamando para ir lá para esse lugar junto com o Asaf? É um final de semana, é uma despesa enorme. A gente chega lá e tem 2 para ministrarem. É tão pouco, são 3 cultos, 3 reuniões, sexta-noite, sábado-à-noite, domingo-à-noite. E é muito gasto, é muita gente para um evento só. Estou entendendo, Senhor. E foi um dos tempos assim que uma das ministrações ou das viagens que eu fiquei assim mais tranquilão, quieto. O que vai ser? Você ministra, Azaf? Não, eu ministro. Não. Até que o Senhor mostrou que o único propósito dele era ter nos unido naquele lugar, estrategicamente depois daquele episódio, para selar algo no mundo espiritual. Ali foi estabelecida uma vitória, irmão, uma vitória sem igual. E ali o Senhor semeou o cuidado, o pastoreio sobre a nossa família e o início da igreja, nossa reunião, nossa caminhada como família chamada Projeto Adoradores. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar e glorificar o Senhor. Vamos engrandecer ao Senhor. Louvado seja o Senhor, que temos uma história para contar. E você tem inúmeras histórias também para contar da sua vida, da sua caminhada no Projeto Adoradores. Triste é quem não tem histórias para contar. Triste é quando as histórias são interrompidas. Triste é quando alguém vive num zigue-zague e nunca constrói nada. Mas o Senhor está construindo na tua vida. O Senhor está construindo na nossa vida, na minha família. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar testemunhando de alguns feitos do Senhor, de alguns fundamentos bíblicos, proféticos da nossa caminhada, que celebram esses 3 anos com muita vitória. Mas hoje nós queremos parar para bendizer ao Senhor, porque não é apenas esta história, é a história de cada um, de cada irmão que está aqui, dos irmãos que estão recebendo esta ministração. Por isso louve ao Senhor, diga a Ele: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por estes anos de investimento na nossa vida. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio. O maligno nunca vai nos prender em algum lugar, em algum momento, com as tribulações circunstanciais, porque em todo tempo nós vamos parar para contar os dias. Está difícil hoje, tem luta hoje, tem algum problema, tem algum desafio? Não tem problema, não importa. Lá para trás tem inúmeros dias de vitórias que nos indicam, teremos inúmeros outros dias de vitória para frente. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. E hoje que celebramos 3 anos de vida como igreja, nós temos alegrias, vitórias para celebrar, e podemos declarar todos os momentos de vale, de dificuldades, de lutas, de batalhas intensas, foram momentos que culminaram em vitórias da intervenção do Senhor de forma sobrenatural, maravilhosa, redundando em frutos, em bênção, em experiências, e por isso nós louvamos ao Senhor neste lugar. E assim também é sobre a tua vida, irmão. Por isso nós louvamos ao Senhor.